Toca X0. Isso, toca X0, gatinho. Quê? X0. X0. Nunca ouvi falar. Ah, você tá por fora. What you do? I say, who am I telling you what you think, what you do? How about leaving it alone and win some, something new? Maringuaça, Rockash, programa 8, depois de um mês sem gravar. Um mês sem Bom, gravar. Bom, hoje, programa 5, né? 5 pessoas. Tem eu, Leonardo D2, não vote em mim. Renatão. Aqui é o Ender, o convidado especial de hoje, né? Especialíssimo, eu diria, né? Rafael Pereira, mais conhecido como Rafael Pereira, ou Rafão. Ou também conhecido por Rafael Pereira. Aqui é o Mancha e estamos curando a ressaca com cerveja. Lógico, porque nada melhor do que uma ressaca após a outra. Oh yeah. Bom, primeiro recadinho aí pra galera. Nesse mês que passou, que a gente não fez nada, a gente não gravou porra nenhuma, o Prêmio Podcast saiu do ar. E ele também voltou. Eles tiveram um problema com o spam, né? Exatamente. O que acontece? Alguns imbecis, como diz o CD. Ou seja, o Mancha, né? Criou uma rotina na programação, né? Não adianta criar spam. 10 mil votos num dia só para o Maringuaça. Desconfiaram, né, cara? Então, o que aconteceu? O senhor. Você também, Mancha? Eu achei um programa só para isso. Não, isso é a ideia desses loucos. Cara, eu não sei nem entrar na internet direito. Então, o site sofreu alguns ataques, hackers, né? O pessoal querendo driblar o sistema de votos. E por 2 semanas a eleição foi suspensa e os votos foram, o que é importante para os ouvintes, os votos foram zerados. Portanto, vocês, queridos ouvintes, caros ouvintes, terão de votar de novo. Aí eles ficaram 2 semanas refazendo todo o sistema de votação, criando um modo mais seguro. E soltaram isso aí, acho que uns 4 dias atrás. Só que soltaram, no outro dia, novos ataques. Putz. Só que agora os caras estão bem equipados, cara. Eles descobriram de onde veio os ataques. E quem fez, e pra qual blog fez, entendeu? Então, sim. Se for ouvinte Maringuaça, vai apanhar, se a gente souber. Né? Esses ataques não teriam... por um acaso, vindo do IP número 620.188.033.456. Não foi divulgado. Ele não divulgou. Então, parece que o pessoal tentou driblar, porque agora você escolhe... Você tem que fazer... Não é bem um cadastro. Você só coloca sua localidade. Tipo, Maringá, Paraná, Brasil. Sabe? Aí parece que o pessoal tentou votar por IP de fora, mandar, foda-se, coisa que eu não entendo. Tentaram usar proxy, né? São coisas que certas pessoas que eu conheço usam para burlar o Rapid Share, né? As mesmas técnicas. Pessoas que você conhece. Eu conheço. Pessoas que eu conheço. Deixa bem claro. Não sou eu. Eu não tenho nada a ver com esse tipo de prática ilegal, né? E de má fé. Realmente é um problema, né, cara? Ô Mancho, eu tenho internética. A ética da internet. Ô Mancho, que história é essa do X0, cara? Não, eu tava tocando numa chácara lá. Nós quem? Eu e minha banda. Que banda? Strokes Cover. Ah, tá. Clássico. Você tá tocando onde? Uma chácara. Onde que chácara? Civil Jada. Ah, só. Ela tava tocando pra... Prossiga. Tipo assim, era 4 pessoas. 3 mulheres. Aí 2 tiozinhos do som e 2 caras do bar, né? A gente tava tocando. Que galera, hein, velho? Tinha uma multidão. Bombando. Aí, de repente, começamos a tocar Last Night, né? Veio as 3 loucas correndo lá do fundo da chácara. Toca X0! Pularam lá na frente, né? Aí, tipo, acabou Last Night. As meninas olhou assim. Toca X0! Aí o guitarrista falou, o quê? Toca X0. Eu falei, não sei o que você tá falando. X0. Ah, vocês estão por fora. Vocês estão por fora, mano. Vocês não sabem o que é música de verdade. Música de verdade é Orcs. Orcs, né? Mas elas baixaram a cabeça e saíram fora. E voltaram lá pro fundo, ó. Ainda continua tocando. Que massa, hein, cara. Eu acho que elas estavam falando em linguagem cifrada. X0, leia-se, show. Toca show. Show, show. Vai ver que... Show da Xuxa. Né? Só pode ter sido. Só pode. Só né? Pode. Só pode. É, mais uma vez, a gente não tem... Não tem pauta? É. Eu tem uma tenho, pauta, tenho uma pauta toda claro suada. Claro, cara, que tem. Coisa de 3 semanas atrás, eu estive na famosa casa de shows local, né? Na Velvet Bar, para assistir o show do... Cachorro Grande. Depois de 1 hora na fila do lado de fora, lógico, né? Lado de fora, né? Na calçada ali, ao relento, né? Exposto às intempéries, quem... exposto a guardador de carro, não que eu tenha carro. É, que... peraí, Rafão. Mas estava exposto. Estava exposto. A seco, e sem cigarro, né? Eu finalmente descubro, há 5 minutos de entrar no lugar, eu não apenas tinha cigarro, né? Aí tive que fumar um às pressas, como na hora de entrar, confiscaram o meu cigarro, né? É uma política agora da Velvet Park. Eles confiscam. Eu achei que você ia confessar que você descobriu que você tinha um carro, né, não, cara? Nossa, eu confisco! Ainda não. Eu vou ter que pegar mais algumas filas lá pra, né, chegar a essa conclusão. Né, cara? Numa dessa, né? Até, acho que tá lá até hoje, não sei, não vi. Eu sei que o show do Cachorro Grande, após começar rigorosamente às 2h30 da manhã... Né? Que cedo, velho! Pois é, né? Muito cedo. É, não, para, nós ficamos apertados, né? Ali no camarim e tudo. Oh, desculpe. É, camarim não, camarote. Camarim? Que história é essa, cara? Camarote, ato falho, camarote. Ah, tá. E um cidadão sem princípios, né? Vindo, que estava provavelmente no camarote de cima, né? Jogou uma garrafa de cerveja cheia, né? Cujo conteúdo se espalhou por cima do palco, dos membros da banda. Ah. O qual, como é o nome do vocalista mesmo? Alguém sabe? Cachorro Grande. Enfim, o Cachorro Grande 1. É o tiozinho da boina, aquele. É, ele. Aí, ó. Né? Beto Bruno. Beto Bruno, com sua presença de espírito. Aí sim, o ponto alto do show disse. Beto. Abre aspas. Olha aqui, filha da puta. Cerveja é pra beber, não é pra jogar. Tá bom, filha da puta. Fecha aspas. Seguido de calorosa ovação por parte do público. Até então, a partir daí, o show seguiu normalmente. Foi excelente. Eu sempre quis ver o Cachorro Grande, né? Agradeço ao Flávio, Sonic Flower, pela oportunidade. Então, mas isso aí era evento Sonic Flower? Não, não foi um evento da Sonic Flower, mas a minha entrada no lugar foi viabilizada pelo Flávio. Ai, cara. E rolou o show do Neville? Que é o que interessa, na verdade. Não, dessa vez não. O Cachorro Grande tocou sozinho. Ué? Eles falaram que ia tocar lá. Que bosta, então foi uma bosta. Você não gosta de Cachorro Grande? Ah, para. Já velho, assim, é bom, pra mim não fede e não cheira, cara. O show é bom, assim, como não, o Rafão, show é tesão, é como igual o Rafão disse, o show é bom. É tipo, eu já vi. Ah, ao vivo. Tá, isso aí que importa, velho. Não, o show dos caras é massa, mas... Cachorro Grande, né, velho? Os caras não precisam de dinheiro mais. Então... E essa coisa da Velvet é realmente muito chata, cara. Você ficar 1 hora na fila, os shows começam assim, tem uma banda só, né, uma banda de destaque, começa 3 horas da manhã, isso é fogo, cara. Pra não falar que depois de um tempo reduzido lá dentro, na medida que o show acaba e as pessoas vão se dirigindo às filas, né, pra pagar e tudo, aí os seguranças, né, a equipe sempre pronta, né, de seguranças, tá ali expulsando você. Nossa, velho, delicadamente, eu tenho uma raiva disso, cara. Vai delicadamente. Né? Ah, com licença, vocês já podem se retirar, já acertaram sua ficha? É, porque a gente tá fechando a casa. E por aí vai. É, assim, não é uma reclamação. Né? Você. Opa, peraí, com licença, silêncio, ele tá no telefone. Você está ao vivo no Maringuaça agora. Diga alguma coisa pra gente. Bebê é bom. Aí, ó, vai. Fala de novo. Bebê é bom. Bebê é bom? Ah, não brinca, porque será que eu tô desde ontem? Essa foi a primeira ligação para o Maringuaça. Olha só, velho. Você que tá ouvindo agora, pode ligar pro meu celular, pode ligar, você vai poder agora falar. Fale, eu sou fã do SBT, né, cara? Eu sou fã do SBT. Cara, é massa. mas os caras que não falam, velho. Alô? Alô? Quem tá falando? Você não falou. Você perdeu R$200. Mas voltando lá pro assunto da Velvet, cara, deve ser quase um suicídio. Você chegar na balada, você não pode fumar. Mas vem você cá. Que fuma deve ser ótimo, né? Vai pagar o quê? R$3,50 na lata? Não, acho que não é tudo isso. Cincão a lata? Quatro? É long neck. Skull Beats. Skull Beats. Microfone. Tá, foda-se, vai pagar R$4 na cerveja. Tem que esperar até as 12h30 da manhã, cara. Dá pra você cometer uns 3 suicídios, sim, até a banda começar a tocar esse. Porque sem cigarro, sem pagando caro. Cara, mas não. Eu tinha até pensado em chegar bêbado. Aliás, mas eu tive que ir a pé. Eu vou fazer um pedido pra todos os donos dos bares, filho da puta de Maringá. Abaixa o preço da cerveja que vai tomar no cu, hein? Vai pouquinho dos infernos, filho. Véi, sabe o que eu tô. Vocês têm quantos filhos pra criar? Vocês pagam 10 pensão alimentícia? Puta que pariu, véi. Cara, mas isso aí tem muito a ver com a crise da bolsa aí, né, cara? Ah, sim, claro. É, a deve quebra. Ter afetado aí. A quebra da economia norte-americana. Peraí, né? Mas tá tudo relacionado. Mas sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo igual meu pai, cara. Eu tô misturando, filho. Agora eu tô misturando. Ó, eu chego no bar e falo. De coisa, né, cara? Vodka com limão e sal e duas pedrinhas de gelo. Pá, mando pra dentro. Já dá aquela aquecida bruta, né? Aí eu, pá, manda aquela escolzinha, vai. Eu tomo uma escolzinha pra relaxar, né? Porque, pô... É, afinal de contas. Vodka, né? É forte, né? É. Acabou fódica. A escol, manda outra vodka. Toma um conhaquezinho, pá. Véi. Aquela é vodka Kapotov. Ó. Kapotov. Manda uma aí. Cara, é tipo assim... O quê? Uma vodka? Kapotov? São duas vodkas, duas cervejas, você tá muito louco, velho. Que nem ontem eu fiquei... Essa é a questão. Porque entendeu? Assim, é fogo, meu. Ficar de fogo. R$4 uma garrafa... R$4 uma garrafa, cara. Você vai aqui no Manhattan, eles cobram R$1,90. A garrafa de Antártica. Então, cara, compra ali. Se vocês estão pagando mais. Esse é um recado. Se vocês estão pagando mais caro, aliás, comprem no Manhattan. Aliás, R$1,90. Eu acho que o Maringuaça dá pra pode vender por R$3,50. Pode também começar uma campanha agora. Divulguem os bares que vendem cerveja a preço acessível. Manhattan. Manhattan. Né? Ali é Mário Urbinati. Ali. Né? Né? É, Rua Mário Urbinati, em frente aos blocos. Ao conjunto Maurício Schumann. Popular, mundialmente conhecido em Maringá como Os Blocos, né? E... Los Brocos! E lá na Serra Azul, né? Algumas quadras depois do Tribus Bar, você grande tem o famoso... O inigualável. Inigualável. O lendário. Cara. Lendário. O sempre presente, sempre peraí, aberto... O legendário. Do Moa. Cara, o Moa é foda, cara. O Moa é foda. Nossa. Isso é complicado. É uma iniciativa do tipo aquela de preço mais barato de posto de gasolina, né, cara? É uma iniciativa interessante, né, cara? Você nunca, nunca vai ter uma cerveja quente lá, cara. Bar do Moa. Moacir é a típica canela de pedreiro, assim, sabe? Você vem. A garrafa vem parecida com a canela de pedreiro. Ai, ai, ai. E não é cal, né, cara? Cara, o que eu vou falar depois disso, cara? Música, então. Ah, não. Música, peraí. Música. Vamos tocar... Peraí. O quê? O que... Vamos tocar uma música do Executioner? Uhum. O Executioner que, por sinal, trocou a formação. De novo. Eu já toquei no Executioner, cara. Sério? É, já. É por isso que eles trocaram de formação? Não, não, eu já toquei faz muito tempo isso aí. É, então, uns 15 anos mais ou menos. O né? Alex, que era o vocal, saiu. Alex Skywalker. o Gão saiu também um tempo depois. E o Obi-Wan Kenobi também saiu. Ficou complicado, né? Aí eles reformularam a banda e continuam ensaiando aí. E, tipo, a formação. Eu diria a formação... que a banda mudou, né, cara? É, saíram mudou três totalmente, integrantes. Cara. Quem. Bom, a música que você vai ouvir agora é Alex no vocal, Marco na guitarra. O Ricardo na guitarra, o Hugo no baixo e o Matheus na bateria. E o Execution não é a única banda que mudou de formação. Falaremos disso mais adiante. É, depois... peraí. Maiores informações após o intervalo. Eu diria uma das maiores bombas bomba, do underground bomba. De Maringá. Aí vem uma bomba e não é de tereré, cara. Oh my, what a Sabia dessa, nem eu tava esperando por essa. Mas assim, você... Cara, é o seguinte. Os caras me tiraram da banda. Ah, então isso que eu ia perguntar. Então. Você foi. Não, aí é que tá. Eu convidado vou falar, a sair. Então, eu vou falar um negócio agora. Peraí, essa é a versão dele, né? Depois haverá a réplica, né? Eu vou falar agora. O que saiu no Orkut, não. Digamos que. Faltaram com a verdade, assim. São não, inverdades. Não, não chegaram né? a mim. Não chegou a mentir, entendeu? Mas falar que eu deixei a banda é mentira. Isso é mentira, porque eu não deixei ninguém. Os caras me tiraram, eu nunca abandonei o Malta. Então tá, mentira. Então, nessa parte. Não, ele falou assim, Leonardo deixou a banda, eu deixei a banda, mas não por vontade minha. Tipo assim, você, então, tem que falar com você. Mas não, tem que revelar não o que você fez, o que houve. O que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Pormenores, por favor. É. Não, então, vamos lavar calma, a roupa calma, agora. Lavar a roupa suja. Abriremos aqui, réplica caso seja necessário. Exatamente. A pedidos, tá? Entrem numa linguagem se pode. Queremos réplica, você vai ser convidado. Não, aqui pro próximo é um espaço democrático. Agora diga. Espaço democrático. Então, você pode gravar na sua casa a réplica e mandar pra gente que. É boa, a gente não vai gravar bosta nenhuma. Você grava aí, vai grava no estúdio, e manda, cara. Então, cara, a gente põe. Foi o seguinte, o japonês chegou pra mim, a gente tava com problema de pra encontrar baterista, né? Tinha um japonês na sua banda? Dois. Putz, tinha um japonês. Esses caras de cara pintado é foda, cara. Então, aí. Eu nem sabia, né? Não, tinha nem ideia. Peraí, tinha um homem na sua banda, né? Tinha. Então, cara, aí foi o seguinte, o japonês chegou e falou, Leonardo, a gente precisa conversar, velho. Fala que eu te escuto. Eu falei assim, velho, sábado... Aí eu falei, mano, sábado eu tô no Tribos. Discutir o relacionamento, né, cara? Sábado eu tô lá no Tribos, a gente, pá, troca uma ideia cara a cara. Você vai poder falar o que você quiser. Aí eu achava que era alguma coisa relacionada ao novo batera, ou que eles encontraram, alguma coisa do tipo. Aí chegou sábado no Tribos e encontrei o japonês. Surpresa. Bati a mão no peito dele e falei, fala japonês. Aí ele, cara, agora não rola falar, hein. Nossa, não rola mesmo, né, velho. O cara tava amado. Só que o não rola falar dele não foi porque ele tava bêbado, foi porque tinha gente perto. Tava com vergonha. Aí eu, esses filha da puta tão querendo me tirar da banda, velho. agora entendi. Acendeu a luzinha do professor Pardal, né. É o famoso Maltrom intencionado. Aí, cara, Cheguei em casa um dia de madrugada, que eu tava vindo estudar na UEM e tal. Cheguei em casa de madrugada, liguei o PC, entrei na internet pra ver, olhar as notícias no blog do Rigon. Aí você viu no Weplash, né, a notícia. Aí eu vi lá no UOL. Lá. Não, cara, daí eu fui conversar com o Marcelo. Na verdade, ele veio falar comigo. Ah, velho, aquele negócio lá a gente precisa conversar ainda. Pera aí, deixa eu atender o telefone. Opa, lá, ó, o segundo ouvinte do dia, hein? Peraí, deixa eu colocar no vivo a voz. Tá bombando o Maringuaça. Japonês, você tá ao vivo no Maringuaça, você pode falar o que você quiser. Esse é o Maringuaça. Ô, Jalder. Ô, Leonardo. Desligou. Ficou com vergonha. Jalder. Jalder. Eu acho que perdeu o brinde, 200 reais. Você acaba de perder 1 milhão de reais. Japonês, você se fudeu. Então, onde eu estava mesmo? Eu tenho esse problema, não lembro mais. É, enfim, bom. Ah, daí cheguei, aí o cara... Cheguei em casa de madrugada, liguei o PC, entrei na internet pra ver as notícias do blog do Rigon, tchuchim. Aí ele pegou, falou, ô velho, preciso conversar com você. Eu falei, mano, o bagulho é o seguinte, véio, se é pra me tirar da banda, fala logo, velho. Não fica perdendo seu tempo nem o meu. Fala na cara, é o que eu sempre digo. Você entendeu? Eu pensei o seguinte, meu, se é pra me tirar da banda, não vai deixar eu mais uma semana até encontrar eles pra falar na cara a cara. Falei, meu, fala logo, depois a gente conversa, se quiser conversar cara a cara. Ah, verdade, você estava chorando, né? No seu quarto, né? Tem que ensaiar com outro cara também, agilizar o processo, né? Aí, então, lógico. Agora nós vai no show do Malutron só pra dar risada agora. Aí... agora eu posso rir, né, cara? Então, cara... Jogaremos legumes, né, cara? Aí ele... pegou e escreveu, tipo, não, é isso mesmo. É pra te tirar da banda. Eu falei, ah, beleza, só quero os bagulho meu que tá com você, né? Tem um pedal meu com ele. E por quê? Que papo de casamento mesmo, cara. Ó, velho, meu pedal tá no meu nome, o pedal tá no meu nome. O Doc fica comigo, né? Pois é, agora aí, talvez eles tenham evoluído de Maltron para o Evoltron. Aí eu pergunto. Realmente um personagem de Transformers, né? Evoltron. Aí eu perguntei o porquê. Aí começou com uma conversinha de que não sei o que, lá. Mas eu percebi que é o seguinte, tipo, eles me tiraram da banda porque eu não era amigo deles, entendeu? Eu era colega de banda. Tá, resume essa história aí que tá. Tá muito chato já. Cara, relacionamento, é que eu quero explicar bem explicado. Eu quero explicar bem explicado pra não ficar nada pra trás, entendeu? É. Tá, exatamente, cara, exatamente. Eu quero. Porque eu. Cara, eu fiz muita coisa pela banda. Agora. É o terceiro! Terceiro! Ah, não. Peraí. Quem que é esse aqui? Quer falar ao vivo ou não? Ai, Natão, não quero falar ao vivo de novo. Epa, é do trampo. Diga um oi ao Maringuaça. Ai, Renato. Dois, vamos abrir a campanha. Diga um oi ao Maringuaça. Informaremos no blog. Diga alô. No dia da gravação você. Não diga alô, diga oi, Maringuaça. Oi, Maringuaça. O problema é que a gente vai colocar lá, tipo, a gente vai gravar às 7. Mas a gente sempre começa a gravar, tipo, às 9. É, a gente tem um problema de fuso horário. Ah, o cara vai tentando, cara. Tá achando que é fácil, assim? Liga e... É ocupado as linhas telefônicas do Maringuaça. Várias e várias linhas, né, cara? Então, cara, os caras me tiraram da banda por isso, porque eu não sou amigo deles e não ia lá na casa do Guilherme do outro lado da cidade só pra conversar com eles. Porque a gente tava sem ensaiar desde dezembro, porque a gente não tinha baterista. Eu não ia pegar o meu carro, pegar Pedro Táxi, atravessar a linha inteira, cara, inventaram, pra ir lá conversar. Inventaram MSN pra isso. Isso também, então, você não precisa, cara, sair de casa. Pois é. Exatamente. Pelo MSN, né, cara? Não, mas porque eu pedi, porque os caras queriam falar na cara. É, eu pedi. Não, eu falei, véi, fala, se é pra me tirar da banda, fala logo. Ah, ele só tava com frescura, só pra tirar então, o seu... É, só pra não ficar assim, como tipo, é que eu vou falar na cara, tá? Não, só pra, tipo, falei na cara, pelo menos sou macho pra caralho, não sei o que, mano. Pá, afinal de contas é black metal, né, cara? Então, véi, aí, você, tipo... Você teve sorte de ele não ter feito um ritual macabro na Floresta Negra pra você, cara. Cara, mas estão aí, cara. Eu tenho outros projetos, velho. Eu sempre tenho um projeto, cara. Eu sempre tenho uma carta na manga. Opa, primeira mão, primeira mão. Eu sempre tenho uma carta na manga, meu irmão. Ele é engenheiro civil, né, cara? Ele sempre tem um projeto. Você quer um sobrado, residencial, comercial? Senhor dos projetos, né? D2, você perguntava, D2, você tá tocando que banda? Eu falei, então, tô tocando no mal... Malutron, né? Ex-Malutron. Ex. Aí eu tenho mais uns 333 projetos paralelos, tá ligado? Sempre. Entre Maringá e região, assim. Estamos gravando por Skype agora. Cara, com o cara lá no Japão também. Cara, é aquela coisa. Se nenhum projeto funcionar, eu reativo Burnt Offerings e a gente vai de novo aí. Oh, grande Burnt Offerings. No ensaios, no ensaios, muito álcool. No ensaios, muito álcool. Muita merda no palco. E muitos erros, cara. E um visual bem colorido, assim, pra galera, brother. É... O que a gente vai falar agora? Ó, a gente tem algumas opções. Eu também tenho uma bronca. Então esse aqui tá confissões, hein? Eu tenho... Maringuaça confissões esse aqui. Eu tenho uma bronca. Fala, fala, vão. É aqui pra você aparecendo defesa do consumidor. Recentemente fui alvo de críticas naquela comunidade famigerada do Tribus Bar. A mesma que foi inaugurada pela minha amiga conhecida, Jules, né? E num determinado tópico, né, um material que postaram a respeito da suposta inteligência do assim chamado música heavy metal, né, correlacionado ao ouvinte de música clássica, enfim, uma reportagem, né? Inteligência imediatamente desmentida. Cara, metaleiro não tem... Cara... Metaleiro não, porque é headbanger, né, cara? É. Não, metaleiro não pode falar, não pode, desculpa aí. Pois é, desculpa, eu não quero usar esses neologismos da Glória Maria. Rafão, né? Desculpa, eu sou mal educado, desculpa, cara. Isso, somos fãs de rock pauleira, né, rock cara? Pauleira, pois é. E fizeram essa postagem, eu respondi e coloquei lá algumas opiniões, sem ofender pessoas, sem me dirigir pessoalmente a ninguém. E fui imediatamente, né, rechaçado. Hostilizado. Hostilizado, né? Mas assim, num ponto de vista, aliás, num sentido estritamente pessoal, né? As pessoas em questão, a pessoa em questão, não vale a pena ter seu nome repetido aqui, né? Basta saber que usa um perfil relativo a um determinado herói bárbaro nascido na Siméria. Né? Ó, e na NOC. E se referiu a minha pessoa com, sabe, nomes, termos, assim, bastante pejorativos e tudo, e eu me retirei da conversa, aliás, me retirei da comunidade. Diga-se de passagem, reforço aqui o meu convite, não sei qual de vocês ouvintes, né, está acostumado a acessar o Orkut, não faça isso, né, fuja. Mas enfim, a outrora comunidade Tribus Bar, por quem frequenta, agora se chama Tribus Bar, porque insistimos, e eu estou entregando-a para adoção. Cara, teve um cara que escreveu falando, tipo, eu aceito. É o Ivan, ele é meu amigo. É. Eu vou esperar passar mais alguns dias. Tipo, eu falei com você pra colocar, passar o perfil pro perfil do Maringuaça, né? Respeito do Tribus Bar. Mas a respeito do Tribus Bar, eu digo o seguinte, todo o meu envolvimento com aquilo, tudo, entendeu? Todos aqueles anos, aquilo me trouxe bastante... Te toca? Não, não chega, nem tanto, nem quando tanto. A água baixa na bunda e a bunda baixa na água. Eu deveria, até por uma questão de gratidão, deveria ser menos, sabe, crítico e tudo, mas é que chega uma hora na vida, entendeu, que você fala, cara, não adianta ficar, sabe, dando murro em ponta de faca. Pra mim acabou, entendeu? E eu agora estou entregando pra adoção. O mínimo que eu fiz foi criar uma comunidade onde as pessoas pudessem desenvolver, discutir suas ideias, suas opiniões com um tanto de inteligência e educação e tolerância e tal. E pelo visto não é o que acontece e eu estou de saco cheio, estou entregando. Estou desassociando, cara, o nome Rafão ao Tribus Bar. Bola pra frente pros dois, pro Rafão e pro Tribus Bar. Cara, esse bloco tá muito triste, velho. Tem algumas coisas que você vê no Orkut... Eu tocaria a música do Hulk, cara, nessa hora, né? Tem algumas coisas que você vê no Orkut, assim... principalmente nas comunidades aqui, relacionadas às pessoas que a gente conhece, o Sonic Flower, o Tribus e tal, me faz pensar o seguinte, maldita inclusão digital. Ah, exatamente. Cara, peraí. Exatamente. Chegará um dia que mendigos virtuais nos abordarão no MSN pedindo R$2 pra comprar a passagem do Marial. Ou pra completar a hora na Lan House. Exatamente. Olha, você vai sair daqui, mano? A gente vai falar de futebol sem você? É. Vou pegar a cerveja. Vamos se tocar uma... Que... Toca um... O Mancha vai pegar mais cerveja. Oh, é, enquanto o isso... O Mancha não... Leonardo, você consegue... Onde que tem o timer nesse negócio? Eu não sei, acho que ele só conta o tempo total. Aqui, ó, 20, 30 minutos. Aqui. Ah, velho, vamos pro intervalo. Alguém... Tá bom, então. Eu tenho uma sugestão. Eu trouxe no meu MP3 player, depois eu copio aí, graças à magia, da edição. Magia. Com vocês, magia. Fear. I Don't Care About You. 1980, do álbum The Record. Ô, oh, peraí. Mas a gente não tinha combinado de colocar só música underground, de bandas locais, etc e tal? É, tinha. Escolhe uma aí, velho. Tem banda que pensar aqui. Assim, eles já foram algum dia underground. É, eles foram underground. Tem essa também. Deixa pra mim essa aí. Nada mais justo do que... Bom, a gente fez propaganda do evento. Você vai falar assim, a gente fez propaganda do evento, a Thaís veio aqui e falou, olha, gente, vamos lá, né? A gente vai tocar não sei onde, Pandora é foda, Pandora é isso, Pandora é aquilo. Agora, perguntaremos a ela como é que foi o show, o que ela achou e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Fala, Thaís. Vamos lá? Por favor, Thaís, dê o seu insight. Fala, primeiro, oi. Oi. Quem é você? Eu sou a Thaís. O que você Pandora. Faz? Da Pandora? Você toca o que na Pandora? Eu toco baixo na Pandora. Baixo. Eu tô com um chocolate na boca, por isso que eu tô falando. Então, mastiga, engole. É um instrumento. E... Então, eu achei que tava muito calor. Só isso? E tava bom. Tava legal. Mas tava muito calor. Quase morri lá em cima de tanto calor que eu tava. Eu vi você na TV, mano. Ah, é? Eu vi você na TV. Programa daquele cara que apresentava o Aqui e Agora. Esse programa era muito mais massa, velho. O Aqui e Agora dele era muito mais massa. Aí ele foi pra Record e apresenta um programa X, que as meninas foram lá dar entrevista e foi legal. Véio, eu ri pra caralho, velho. Cara, foda de... Não, quando eu cheguei lá, assim, foi que eu vi o cara todo maquiado, velho. Fala no microfone. Cheio de base, pó, blush, tudo na cara. Ai, mas nossa, ele tava gato, ele tava. Era música de black metal, isso, cara? Era do Maltron, é isso? Caramba, eu não sabia que eles usavam paint corpse. É, corpse paint, corpse paint, né, na TV. Eu não fazia ideia. Corpse paint! E o Black Sabbath cover... Ah, massa, os caras tocam bem pra caramba, muito igual. Ah, pena que eles tocaram umas 3 horas, eu não aguentava mais ouvir, nem ver a cara deles, véi. É isso aí. Mas os caras tocam igualzinho, bem, é legal pra caramba, tocam as músicas fodas e tal. Mas, véi. Toca mais do que ninguém toca. Assim. Mais de 2 horas também, né? Não dá, né? Chega, chega! Obrigado, Thaís, pela participação, você tá dispensado. É uma salva de palmas, né? É pra tocar mais de 2 horas que eles tocaram. Todas as fases e não. As futuras, né? Só Ozzy Osbourne. É só Ozzy. Só Ozzy. Era só uma. Não, é só Ozzy. Curiosidade. Não, é só Ozzy. Vou sentar no colo do Renatão. Só Ozzy, eu já entendi. Não, só Ozzy. o que a gente tem pra falar agora. E o show de ontem, Renatão? O que você tem pra falar aí? Fala aí, brother. Olha o microfone do seu lado aí. Opa. Tá falando com ele. Cara, foi estranho, assim. Achei que ia dar gente pra caramba. Mas depois eu comecei a pensar, assim, foi... Porque foi uma coisa meio de última hora, né? Forgotten Boys, eu achei que ia dar gente pra caramba e não deu. Mas mesmo assim, cara, mesmo sendo de última hora, eu achei que... Cara, eu cheguei lá 11h30, eu tinha medo de não ter lugar pra estacionar. E tinha um lugar bem na frente do Tribus. Não, tinha, tava tranquilo. É, assim, tinha. Eu parei bem na porta, assim, o cara que assinava as fichas cuidou do meu carro. A noite inteira. É por isso que eu gosto de chegar cedo lá, velho. Pra vocês verem como as coisas mudaram, né? Naquele bar que eu não vou falar o nome... Em voz alta. Não, mas é aí que tá, cara. Bom, eu não vou falar também, porque senão depois. O show em si, depois a gente eu falo pra vocês. A gente não passou som, porque sexta-feira no Tribus é meio complicado. Tem cada escola, né? Tem um lance ali do lado, né? Tem que passar som ou muito cedo ou muito tarde. Aí, como tinha o Forgotten Boys, né? Os caras que passaram. Aí a gente chegou e tocou. Sei lá como é que foi, assim. Em cima do palco ali, o som tava ruim. Mas eu notei que a execução das músicas não foi... Cara, lá embaixo tava bom. Muito aquém do que costuma ser. Assim. Só a voz do... Aí, eu tô sentindo que eles estão boicotando ultimamente, cara. Eu tenho uma queixa. É que você já aparece muito. Já aparece muito. Aproveita. A fazer é isso. Já faça sua queixa. É, vai, confessa. Boicotado ultimamente. Estou sendo boicotado tanto nos vocais quanto no... Peraí, velho. Pega o lenço aqui e enxuga essa lágrima que tá com... Por isso que eu vou aqui, ó, uma bomba. Diga. Que não interessa a ninguém, só a mim. Puta que pariu, velho. Eu, Gustavo Bordin e Paulo Sérgio Agostinho estamos planejando um revival do Mata Bebê Mata. Duvido. Eu fui até atrás de baixo já pra comprar, porque eu vendi meu baixo, vendi meu cubo, vendi tudo. Eu entrei em depressão, tive problemas de ereção, depois que o Mato Bebê Mata acabou, mas agora já superei em tudo isso. Renato, as condições estão chegando muito longe, hein? Olha lá. É igual no filme que a gente tava comentando, que o cara, ah, eu sou gay, o avião não cai, velho, ai, que merda. Almost famous, né, cara? Puta merda, velho. Wendell, fala aí do show do Forgotten, você e o Mancha. De novo, cara? Velho, ele falou do show da Palin. Pois é, foi muito bom, cara. Foi surpreendente, apesar do público que tava muito pequeno mesmo, cara. Não tinha quase ninguém lá, cara. É bom, de vez em quando é bom assistir o ensaio da banda. eu acho legal, às vezes, acontecer isso. Tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom é que você vai ter um show VIP. Oh. Dá a impressão que o show foi só pra você, velho. Fala assim, eu sou a única plateia, vai tomar no cu todo mundo, foda-se. Isso, VIP. Agora é foda. Vim do interior do Paraná. Agora isso aí é foda pra banda, que toca com não todo o estímulo e garra que eles poderiam apresentar. E é foda pro, sei lá, pro cara que tá promovendo o evento, entendeu? Que ele não vai arrecadar o tanto que ele precisa, então pra não vai fazer mais. Não é foda porra nenhuma, fi. O cara foi contratado, ele vai receber o dele, vai lá e toca e acabou, fi. Se tem 100, 10 ou 2 mil... Assim, pro público é bom, cara, porque você tem tranquilidade pra ir pegar uma cerveja, você pode sentar... Não tem aqueles metaleiros babaca esfregando sovaco na sua cara. Essa é a melhor parte. Você tem o espaço do seu metro quadrado, né? Ado. Cada um no seu quadrado. Uma rápida inserção aqui. A gente ainda vai comprar cerveja, porque parece que a Antártica tá 80 centavos a lata lá no Condor. 87. Opa, é outra bomba do dia aqui, cara. Caramba. Perguntaremos para o motorista profissional. Outra queixa. Outra Você queixa. Vai pegar cerveja? Outra queixa. Vai, queixa aí, rapaz. Vai, queixa. Fala. O Condor não vende Antártica gelada. Não tem na geladeira, cara. Só tem Skol Boêmia. E Bavária. Pera tem aí, na fala geladeira. No microfone, senhora. Só tem Skol Boêmia e Bavária na geladeira. Antártica lá só quente. Não, mas nenhum. Mais vende quase. Antártica gelada? Cerveja gelada. Só vende Boêmia, porque é caro. Não, mas Skol tem. Ontem eu comprei latões da Skol ali no Condor. Boa. Meu, cerveja deve ter. Meninas. O que a gente tá falando, cara? A gente tá discutindo onde a gente vai comprar cerveja. Né? Porra, que é isso, cara? Você vai, cara? Alguém vai recomendar uma farmácia pra mim aqui é agora? É o nível que o Maringuaça chegou. Ô, Thaís, você tá com o troco do chocolate? Vai ter umas farmácias... Você vai entrar na farmácia hoje, não tem nada, cara. Tem, tipo, assim, um painel de chips. Tem chips, cara. Sorvete, celular, cara. Tem de celular na farmácia. Tá de sacanagem, cara. Ah, não, velho, eu não vou mais gravar essa merda. Eu vou comprar meu celular. Vende celular. Aquela farmácia ali é a Gilberto Carvalho, esquina com a São Paulo ali. Acho que é Nicei. Verdade. Do pastel, o pastel do Roberto ali. Cara, vende celular ali, velho. Vende celular. Velho, é muito foda. Eu trabalho a uma quadra dali, por isso que... Você vai lá, eu preciso de uma camisinha. Ah, você vai ter que pedir no distribuidor, porque aqui só tem chip, cerveja, celular, placa mãe. Outra coisa que é impressionante, que é assim, você entra na farmácia, aí geralmente tem muitas farmácias agora que colocaram assim um letreiro, farmácia. Dentro da farmácia tem uma farmácia, que é ali que vende remédio. O espaço, verdade, cara. O espaço verdade. Reservado. Eles terceirizaram, né, pras farmácias. Isso quanto ela não coloca drugstore, né, cara? Drugstore. Drugstore. Maringá é uma cidade polo do turismo internacional, sim, né, cara? Claro. Tem que informar, drugstore. Literalmente, né, a loja das drogas. É, né? Cara, meninas, o que vocês estão fazendo aqui que vocês não foram comprar cerveja ainda? Não. Passa o microfone pra Kellen, deixa ela falar alguma coisa. Vocês estão esperando dinheiro? Dinheiro. O troco do chocolate tá com você, véi. Ouvintes, mandem pra gente imediatamente dinheiro. Cara. Aceitamos depósito bancário e... cartão de crédito, qualquer coisa. Então, vamos falar alguma coisa. No meu caso, eu aceito até vale transporte. Sim, vamos falar alguma coisa que... o que você ia falar? Novo CD do Metallica! Novo CD do Metallica. Eu não ouvi Death Magnetic. Você não ouviu? Ainda não. Nenhuma música? Uma música. Qual? Não vou lembrar o nome. The Day That Never Comes. Eu acho que sim. É o dia que nunca goza. The Day That Never Comes. É, essa música aí nunca goza mesmo. É. Cara, também não ouvi. Não, não esperava que você tivesse ouvido. Não, mesmo. Mas, cara, eu já te falei que... Dá cincão. A gente corta depois. Ou não. Então eu vou falar sozinho, já que sou eu que tô com o microfone na mão, não tô contando dinheiro. O negócio é o seguinte, novo CD do Metallica, tá bom, assim, cara. Muita gente falou que, que é bom. É aquela coisa, velho. Tá melhor que o último, mas já não tá melhor que, tipo, o Black Album, entendeu? Sim. É uma coisa boa, mas não é foda pra caralho. Aí é que mas tá. É uma volta às origens, assim, ou não? Cara, é uma tentativa. Voltar às origens, eles não vão voltar mais. Eu diria que parece uma banda tentando tirar um cover do Metallica, cara. Exato. É assim, ó. O Lars parece que desaprendeu a tocar bateria. O pouco que ele já sabia. Reza a lenda que ele nunca soube tocar bateria, né? Tem isso. Cara, ele... Cara, as viradas que ele faz, cara, tipo, minha avó faz, com a mão amarrada nas costas. Entendeu? Cara, é ridículo. O baterista do Def Leppard faz as viradas que ele faz. Eu diria que faz outra e faz piada, melhor, cara. Filha da puta, né, velho? Cara, eu gostei, assim, que, tipo, as guitarras estão legais, assim, sabe? Tem solo, tem uma coisa legal, mas falta o verdadeiro Metallica, sabe? O que falta pro Metallica, cara? O James voltar a beber, cara. É o que falta para o Metallica. É verdade, velho. É verdade. Esse é o problema. Vai lá buscar cerveja logo, vamos logo. As meninas estão saindo para buscar cerveja. Eu não sei se isso vai ficar depois da edição, mas eu imagino que sim. De qualquer maneira, já deixo desde já meu agradecimento estendido, né? A Thaís Kellen. E a Kellen por terem ido buscar cerveja para nós nessa tarde ensolarada. Nossa, quanto sol, né? Quer dizer, eu acho que quando você ouvir finalmente esse programa, vai estar fazendo sol. Já era hora, né? Por favor. Você vai continuar fazendo review de banda ainda? O quê? Não é de banda, não é assim, de não, banda. Não, é do Metallica. Não, é do Metallica. Pô, é banda. Tem três caras lá. Se for pra fazer review de banda, tem que falar 9 mil anjos. Aí é que tá, meu irmão. Boa. Então, estou eu na comodidade do lar... De repente, pá, você recebeu um novo e-mail de The Trooper. Eu falei, esse é do Trooper, lá vem merda. Peraí, reza a lenda que esse e-mail surgiu de um certo membro do Maringuaça aqui, né, cara? Famigerado Rafão, né? Rafão, seu momento de réplica. Cara, quando eu recebi o vídeo, né, alguém colou o vídeo, eu acho que foi o Flávio. Né? Né? Aí, olha verdade, só, Flávio, agora eu lembrei de vir. Né? Aí eu abri e tal, e eu dei de cara com o sujeito. A princípio, eu falei, mas que diabos é isso? Aí, no final, eu falei, meu, eu acho que aquele moleque era o Júnior, sabe? O Júnior da Sandy, né? É, a Sandy Júnior, né? Sandy! Eu falei, eu acho que era... Aí eu vi de novo, falei, puta merda, então é verdade, eles têm mesmo uma banda, é verdade. Né? Diga-nos a formação da banda, por favor. É assim, não, peraí. Eu não lembro de todos. Eu posso contar a minha versão? Vai. Tá, tá. Eu gosto de falar. Então, abri o e-mail e tava lá. O e-mail começava assim, cara, imagina uma banda. Agora, imagina o Júnior da Sandy Júnior, ele tá na banda. Agora... E se caso o Júnior da Sandy Júnior se juntasse ao... Como que é? O Champignon e Charlie Brown. Champignon. E ao guitarrista da Peach. E a um vocalista que se chama Clariston. Não, Clariston é o God. Clariston é o God. Eu confundi, mas é um nome... Clariston Teixeira. Mas é um nome desse nível aí. E o God com o vocal. Agora, imagina que isso existe. E que tem um nome. Agora imagina se o nome disso fosse 9 mil anjos. Sim, o nome disso é 9 mil anjos e o link tá aqui, meu irmão. Boa sorte. Rapaz, olha que eu assisti. Não, peraí. O e-mail mencionava uma citação a Neil Young. Infame citação a Neil Young, né, cara? Verdade. Hey, hey, my, rock and roll can never die. Que puta bosta, que cara. Velho, é muito ruim. Aí abri o vídeo... Rafão, prossiga, vai você que eu não tenho nem coragem. Foi um trauma tão forte, né, cara? Eu sei que a câmera vai seguindo assim, aí, né, de repente ela tá num quintal, assim, de um lugar aparentemente até legal, assim, é um estúdio em Los Angeles, né? E estão lá os garotos, né, animadamente, conversando, falando, então, nós somos o 9 mil anjos e blá, blá, blá, blá, não sei o que. Que nome, velho? Né? Não, um detalhe, eu senti a presença da Marfanha ali, cara, no, na roda, claro, ali, cara. Pois é. Marfanha é pouco, filho. Com certeza. O nível que tava ali. A Marofa tava. A Marofa tava fedendo, o YouTube tava fedendo, cara. Rapaz. Cara, aí a câmera começa a se aproximar. Aí de repente, o champignon olha pra câmera assim. Falar, não, ele não faz isso, mas... Nós somos a banda 9 mil anjos. Eu falei, nossa, velho, os caras estão muito trincados. E nós viemos aqui pra colocar um pouco de rock and roll na veia de vocês. Aí, de repente, levanta um cara assim com um pseudo moicano, como o Wendell se referiu ontem, quando a gente tava conversando. Um pseudo moicano e, tipo, faz uma cara tipo... Essa figura lamentável é justamente... O cara faz uma cara tipo... Nhanhã. E aí os caras cantam essa porra, hey, hey, my rock and roll, né, verdade? E acaba o vídeo, ainda bem que acaba por aí, né, não, e inclusive eles avisam que eles estão prestes a lançar o CD, né, e aguarde e confie, né? A bola de... Como a bola diria de Dimocó, né, cara? A bola de fogo vem vindo, cara. É. Preparem-se. É interessante esses vídeos no YouTube, você ler os comentários abaixo, né? É sempre uma pérola, né? É sempre alguma coisa que enriquece, né, a experiência, né? Sol nunca mais vai brilhar aqui dentro do abrigo nuclear. Eu vou me esconder pra sempre. É, o nome da banda é sugestivo, né, cara? 9 mil anos, cara, né? Mas nem no nome os caras acertaram, velho. Nem o nome, velho. Oh, que nome horrível, filho. 9 mil anjos, que bosta. O que você esperava dessa banda? Não, pera aí. Pelo menos um nome bom, né? Esperando um grande sucesso. Tipo, Metallica. Eu diria até que a expectativa para o novo disco dessa banda, ou quer dizer, o primeiro disco, né? Será tão grande quanto o novo do Metallica, cara. Lógico. Cara, eu não vou falar disso. Eu tenho uma teoria assim que o mundo vai acabar, cara. A Sandy casou, né? É uma coisa bizarra. Não é mais virgem. Não é mais virgem, né? Será, velho, que rolou a lua de mel? Não sei. Eu acho que ela vai demorar mais uns 5 anos para fazer a lua de mel ainda. O Júnior está fazendo rock and roll e está fumando drogas, né, cara? Que é extremamente bizarro, né, cara? A Dercy Gonçalves morreu. Morreu. É, isso é um sinal dos fim dos tempos. Valdir Soriano também. Valdir Soriano. Exatamente. Pedro de Lara já foi também. Quanto o Silvio Santos morreu, cara? Silvio... É indicação. Não, mas já morreu. Ele já morreu. Silvio Santos, cara? Morreu. Não, eu fiquei sabendo. Ele morreu, velho. Esse um androide, né, cara? Ah, vai falar, fala sério que ele tá vivo, filho. E, véio, ele deve fazer igual a Patropi, tá ligado? Tem uma máscara do Silvio Santos. Porque ele deve estar tão velho que aquela não é a cara dele mais. Ele coloca a máscara Silvio Santos. cola assim e vai. Mas, faz oi, o programa. Oi. O Lombardi, cara. O Lombardi é um mistério, cara. O Lombardi existe ou não, cara? Existe, ele morava numa cidade que meu pai trabalhou lá, meu pai já viu ele. Ah, não. Mentira. Que história é essa? Não, cara? Não é o Lombardi, é o cara que imita o Lombardi. Falando o Sombra. No seu pai. O Sombra. Meu pai? É. O Barack Obama? É, as eleições. Mas quem é uma ameaça? Cara, meu pai tira essa de letra, velho. A nova vice do McCain é uma ameaça ao seu pai, Barack Obama, cara? Meu pai tira de letra, filho, você vai ver. Rapaz. Relaxa, ele que me ensinou a misturar destilado com fermentado. Você acha que ele não vai tirar a lição dessa? De letra? Então, o que a gente fala agora? A pauta, cadê a pauta? A pauta tem aqui. Vamos à pauta. Tirando o que já foi feito, falar sobre futebol brasileiro. Opa, mais um ouvinte, cara. Mãe, só um minutinho, peraí. Pode falar. Oi, pode Oi. Falar, mãe. Tô ouvindo, pode falar. Tá começando a cair um temporal, por isso. Eu sei, mãe, é que a gente tem teto aqui. Não, eu sei, Rafael, mas é que você vai vir de cão e não levou o guarda-chuva, é por isso. Então, é que quando eu venho para o Maringuaça, eu costumo contar com a carona, né, e a compreensão de algumas dessas pessoas. A propósito. Peraí, mãe. Você está ao vivo no Maringuaça. Tá, tchau. Na cara! Na cara! Essa esse foi um na cara, né? Da mãe do Rafão. E ela gosta do Maringuaça. Cara. Caralho, velho. Velho, o Mancha sugeriu a gente falar sobre o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, essa caixinha véio, de surpresas. O futebol brasileiro não existe, velho. Como diria Galvão Bueno, temos que repensar o futebol brasileiro. Cara, esse cara é chato, hein, velho. Puta que pariu. Mas foda-se. Cara, o futebol brasileiro não é uma grande mentira, porque onde já se viu o Vasco na zona de rebaixamento? Ah, isso é uma mentira. O Corinthians na segunda divisão. Cara, eu tava botando... Não, isso é verdade. Eu tava botando uma esperança no Vasco. Não, o Corinthians em primeiro na segunda saiu... divisão. Aí é uma mentira. Saiu o governador do Vasco lá, o... Eurico Miranda. Eurico Miranda. Dom. Entrou Dinamite lá, né? Mas piorou o bagulho. Ah, mas dá tempo, cara. Pior mesmo foi essa semana, durante Vasco e Palmeiras, cara. Aquele lance em que o jogador do Vasco ia receber a bola pra dar uma cabeçada, caiu sentado e a bola caiu na cabeça dele. Eu vi. Aquilo foi brilhante. Eu vi. Pra mim, aquilo foi digno de um Vasco da Gama. Olha só, seu flamenguista de merda. Olha só, seu flamenguista de merda. Você fica de boa aí, porque... Olha... Se morde, velho. Morde com o tuvido, o que eu faço com um cara desse, velho? Você não faz nada, cara. Você é vascaíno, o Vasco está na merda. Fica quieto e escuta. Renato Gaúcho vai ser a salvação, todos acreditam. Provavelmente hoje à noite ele vai entrar no MSN e vai ofender o Rafão pelo MSN, né, cara? Lógico, porque briga de internet é aquela coisa. Ah, mas... Você deixa sempre me falava, tem uma banda de metal Vasco da Gama. De Portugal, chama Vasco. Você já ouviu? Alguém já ouviu? Lógico que eu baixei. Você acha que eu não ia baixar? Olha o nome da banda, velho. E como é? É boa pra caralho. É? É o boa? O som deles até que é competente. Tem um problema. Eles estão sempre, assim, muito próximos do chamado. A chamada segunda divisão do rock português. É uma banda antiga, cara, da década de 80, faz cê... heavy metal tradicional, assim, meio power metal. Você quer mudar de assunto, D2, ou não? Você não vai falar sobre... O novo CD do Metallica? Vai. É, o que mais que a gente tem pra falar? Bem, de minha parte, Eu tenho um negócio pra falar. O negócio é o seguinte. Essa semana, eu vou falar bem pausadamente pra dar 10 minutos, então. Essa semana... Eu entrei no site que faz o gerenciamento dos nossos downloads. Eu descobri que o último programa teve apenas 35 downloads. E eu não gravo o próximo se esse aqui não passar de 50, velho. Pronto. Não já teve mais que 35? Não sei, porque é a primeira vez que eu hospedo nesse site. A outra vez era a responsabilidade do Mancha. Eu acho isso impressionante, porque na comunidade do Orkut tem 35 pessoas? Não, tem umas 50. Então, é uma coisa contando errada. Com os fakes que você fez. Que é um... Os fakes que você fez e... Você acha acha que estão pirateando Maringuaça? Eu acho. Como que assim, aí, cara? Como assim fakes? Quer dizer então que aquele Papai Smurf, ele não é uma pessoa real? Não, pô, não é possível, cara. E o Noel Gallagher não escreve no Noel Gallagher. E o Arnie? O Arnie não é uma pessoa real? Deveríamos desvendar os fakes do Maringuaça. Cara, e se arriscarem a entrar, nós... Eu acho que não, velho. Eu acho que não, porque depois que eu fiquei sabendo, velho... É, vocês sabem o que aconteceu com o Homem-Aranha no GP, né? Que revelou a sua identidade, né? Não acabou muito bem, né, cara? A Marvel voltou atrás e fez ele assinar um pacto com o Mephisto, que é o diabo da Marvel. Então, agora todo mundo voltou a não saber. É, isso é tradicional de GP, que bosta, né, cara? Dá um reset em todo mundo, né, cara? Algum... Falar em reset, cara. Essa semana eu tava lembrando daquele amigo nosso lá da UEM que ele pode ser resetado. Que história é essa? O Tchê. Tem um amigo nosso da UEM, cara. Eu lembrei dessa história essa semana. Eu tinha esquecido. Tem um amigo nosso, cara, ele tem uma placa na cabeça, que ele sofreu um acidente, sei lá, nasceu com defeito. Aí meteram a placa. Defeito, aí meteram a placa. Nasceu com defeito, porque não devolveu pra fábrica. Uma placa mãe? É, um negócio. Uma placa, tipo assim, de vídeo. Consertaram o crânio dele com a placa, assim, uma placa metal. Placa de titânio? Aí a história é a seguinte. Ele é um X-Men, cara? Se você levar uma porrada muito forte, ele reseta, cara. Você imagina que massa, cara. O cara não pode bater a cabeça. É essa história, né, mancha? Dá um mote para um excelente filme, né, cara? Cara, mas tem um tio meu que tem mal de Parkinson. Ele tem umas par de placa na cabeça. Vão resetar ele? Tipo assim, banco, aeroporto, ele não pode nem passar perto. Que o bagulho apita, ele vai preso. Caramba, hein, cara. Eita porra. Ele usa uma... Ele tem um cartãozinho lá, falando que importa, blá blá blá. Cheio das tretas, cara. Cara, vamos encerrar? Tá bom. Tá. Vamos encerrar. Então a história é a seguinte: se não tiver mais de 50, eu não volto a gravar. E outra, olha só, bem na hora do tchau. A cerveja acabou de chegar. Na hora do tchau. É hora de dar tchau. É hora bom, de morfar, né, cara? Eu quero mandar um abraço a todos os 35 ouvintes. aos downloads, né? Porque supostos vai ser ouvintes, né? Supostos ouvintes. Aos supostos ouvintes. E outra coisa, de 35, então, pelo menos, cada um de nós fez pelo menos um. Então, um abraço, Renatão, Wendel, Thaís, Kellen, Rafão, Mancha. Eu não fiz download, sim. Não fez download. Ele ouve aqui, já tem que editar essa porra. Você tem que ouvir umas 5 vezes pra você editar essa merda? Eu decoro nossas falas, mas... Vou ouvir de novo. Um abraço pra todo mundo. Tchau. Tchau. Eu gostaria de dedicar esse programa à minha tia Núbia. Irmã da tia Neide? É, minha tia Neide, não adianta, ela não vai ouvir o programa mesmo. Então agora eu estou apostando na minha outra. Mudou de tia, né? Eu aposto no meu cachorro, no Saddam, ele vai ouvir. Renato, considerações, abraços. Considerações, um abração, os pêsames, as condolências ao nosso amigo Leandro Donato Bueno. Cara, Moraes. Eu sobrevivi. Eu não quero falar sobre isso, sabe por quê? Porque o dia que a gente trazer ele aqui. Sim. O dia que ele vier aqui gravar com a gente, daí ele conta a história, o ponto de vista dele, ele fala o que ele quiser, porque eu não vou falar alguma coisa que depois ele pode se sentir incomodado. E é outro amigo que agora está em Cascavel, Gustavo Leone Bordin, descobri que ele é um grande ouvinte do... Abraços! Maringuás. É, o CDX tem que comparecer pra ele contar a versão dele, né? Porque você contou pra gente que salvou todo mundo ali, né, cara? Salvei todo mundo, filho. Apaguei o fogo. Nossa, foi foda, cara. Eu tô cansado até agora. Sua, cara. Thaís, suas considerações finais. Faz um merchan do Pandora aí. Ó, nós vamos tocar lá em Foz. Quem quiser ir, estamos fazendo excursão pra passar no Parago. E como é que eu faço pra ir na excursão? Você manda um e-mail pra Adriane. Qual é o... Eu acho que é... Pandora. Entra na comunidade da banda no Orkut, você se vira, meu irmão. Aí, se vira. Kellen, considerações finais. Foi difícil pegar cerveja gelada? Foi difícil estacionar o carro na garagem. Mas eu consegui, a Feosa foi minha flanelinha. Imagina essas duas estacionando o carro. Ela fica chamando uma outra de Feosa. Ah, sim, beleza. Rafão. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos meus opositores, né, nas comunidades relacionadas ao Maringuaça e a Maringá, por definição. E eu gostaria de jogar mais lenha nessa fogueira, assumindo publicamente que, sim, para todos vocês que desconfiavam, eu sou... essa parte vai entrar um pi. E vocês não ficarão sabendo. Na próxima edição, vida e obra. Fala, é, mancha. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu tio, pra minhas tias. Principalmente pro Tico. Pro Tico, coitado, de quem tá lá sozinho. Lá. Beijo, me liga. Beijo, me liga. Assistam CQC. E agradecer a Kelly por. É, existir, obrigado, né? Meninas, por buscar cerveja. Buscar cerveja pra quem nós. Quem fizer alguma coisa, né? Hã? O quê? Que? Ué, ué, o que tá acontecendo? Acabou. Então vamos acabar cantando aquela música. Hey, hey, my, my, rock and roll.